vamos ficar velhos. Já faz 3 anos que passaram 3 anos do dia mais legal da minha vida, do dia mais legal da sua vida também. Meu bem, aquele casal bem velho que se casou numa data distante, foi muito tempo, mas não o bastante. Não são felizes, será que tá tudo bem? Todas as músicas que a gente ouve vão ficar bregas e os jovens não vão entender. Não vai ter nada pra dançar de noite, só um monte de contas e jornal na TV. Vamos olhar naquela foto antiga, você sorrindo com a sua amiga. Cabelo estranho e roupa esquisita, tenho certeza que é isso que vamos dizer. Quando tivermos nos 70 e poucos, mas minha neta não tem nenhum pudor. Essa saia tá curta de novo, no meu verão não fazia assim tanto calor. Todas as músicas que a gente ouve vão ficar bregas e os jovens não vão entender. Não vai ter nada pra dançar de noite, só um monte de contas e jornal na TV. Às vezes eu me pergunto se eu me diverti o bastante, ou se o bastante não foi o bastante pra mim. Então deixa pra lá, eu vou entrar no computador. Ela foi se esquecer do telefone e ao se arrumar ela demorou. Músicas que você goste, mas não me faz essa cara snob. O tempo vai passar e a gente nem vai perceber.